Mais de 500 mil mortos, tá ligado? Nem sei mais. Mundo em crise desde 2001, a paz não existe mais. Trazendo a destruição, foram dois reis para o chão. Torres gêmeas, apenas um Bush e Bin Ladenjão. Nego aqui no Brasil, tá achando que é legal. Só não esquece que ainda existe a crise universal. Desmatamento, efeito estufa, aquecimento global. Quero ver algum otário rir de tudo no final. Tá vendo? Tô dando fatos que todos conhecem. Existem mais de 1 milhão de problemas que os esquecem. Tipo Haiti desabando, mineiro embaixo de terra. E é só os dois se perguntando se essa porra aí tá certa. Mas o rio tá debaixo d'água e tu fazendo som. Se rio tá parecendo Atlântida, sou Poseidon. Não vim pra botar defeito, esse não é meu lema. Nem vim pra ficar botando a culpa no sistema. Eu só vim pra abrir o olho de quem não quer enxergar que o mundo vai se dissolver se você não evitar. Esse rap é bem curto, nosso tempo também é. Que a cidade segue o mundo, vamos ver quem vai ficar de pé. Vamos ver quem vai ficar de pé. Vamos ver quem vai ficar. Tô fazendo som, olhando pra chuva, pensando como tá lá na RJ. Pouca gente se salvando, a chuva destruindo o caso. Uma parada meio irreal, me lembro muito apocalipse em sobrenatural. Era diferente, lutavam contra demônios, aqui nada é coerente. Lutam contra os nossos sóis, vamos lançar a pergunta. Quero ver quem representa, como o mesmo problema mata desde os anos 60. A culpa de Deus jamais, ele faz a parte dele. E a culpa são dos mortais, que não coloca fé nele. Sociedade egoísta no país capitalista. Pra conseguir moradia tem que pôr nome na lista. Aproveite o quanto puder, não se preocupe com a pose. Aproveite o quanto puder, se é que acaba em 2012. Refletindo, olhando, cada pingo cai lá no chão. Pra agricultor a chuva é bênção, nas encostas maldição. Que ano foi este que descobrimos em 2011? Tsunamis, terremotos, a terra em transe expôs a nossa fragilidade. Vivemos entre extremos, um tempo de destruição e reconstrução. Afinal, que ano foi esse? Há muito tempo em escrituras, fato que o mundo temia. Apocalipse ocorrendo, concretiza a profecia. Sociedade ignora nossos gritos de socorro. Vamos olhar pro Redentor, porque embaixo escorrem morros. Infelizmente, a ignorância permanece. E só quem sente sabe do sofrimento que isso oferece. O que adianta chorar do leite que foi derramado, se você que tá sofrendo foi do grupo que é culpado? Pois é, dependemos da contagem regressiva. Não reclame, não lamente, não chore. Apenas viva o tempo que te resta, tentando fazer o certo. Já tava escrito no livro que o nosso fim tá perto. Então cuide da família, dos manos, das mina. Pense um pouco mais nas vítimas do furacão Katrina. Pense também no próximo, no anterior. E o ame, peça firmemente a Deus que não mande mais um tsunami. O fim tá chegando e que Deus esteja do seu lado. Daqui a alguns anos vai estar tudo acabado. Sinceramente eu acho que não tem necessidade. Mas pra quem ainda não sacou, prazer, realidade.